Salve, salve, coelhada, decadentes número 82. Hoje não é um dia muito alegre. Aquilo que se mostrou ontem na Arena Barueri sequer foi futebol. Então, com respeito à morte do menino do futebol, a gente começa um pouco mais baixo no tom, não é isso? Eu, Alisson Fernandes, boa noite. Boa noite, senhor Henrique e demais componentes de nossa mesa virtual. Hã? Gostou dessa? Que é isso, hein? Desgrita de jogo de ontem. Segue o jogo aí. Muito bem. Seu Corneta, boa noite para o senhor. Deixa eu aqui voltar o seu microfone. Tudo bem com o senhor? Boa noite, coelhada. Eu tô falando meia hora aqui, tá sem microfone, então não vou aparecer, não. Que desânimo, viu? Ô, profissionalismo faltando. Vai trabalhar na América desse jeito. Dá não. Não, boa noite, camarada. Não acho necessário ficar rogando praga no coleguinha. Seu Sérgio Tavares, boa noite. Boa noite. Ontem foi muito bom, muito bom. Eu fiz uma caipifruta de morango, foi sucesso. É mesmo? Que beleza. Então tá bom. Agora, dizem por aí... de morango é desvio, viu? Uhum, não, então, era pra comunidade feminina que tava lá comigo. Tá bom. Dizem por aí que pé frio, só se chama o caboclo de pé frio quando o time perde. Agora, um empate horroroso contra um Oeste, que vamos lá, né? Não tá querendo nada na competição, a não ser vitrine pra meia dúzia de jogador de empresário. Não seria ser pé frio também, seu Rony Franks? De jeito nenhum. Boa noite, coelhada aí do Corneta. De jeito nenhum. É o seguinte, eu tô invicto. O negócio é o seguinte, empate fora de casa é lucro. É lucro. Boa noite todo mundo aí. Pé frio não, só o Henrique. O senhor não tá tentando dizer que o senhor tá feliz com o resultado, não. Uai, tamo a 3 pontos do G4. Como diria o Givanildo do Pontinho. Mas esse ponto era um dos que eu ia levantar hoje. Tá tudo... Oh, meu Deus, tudo perdido! Quanto tempo? Quantos pontos faltam para entrar no G4? 3. Ah, tá. Muito bem. E fazendo a estreia da noite, seu Felipe Caetano, o vulgo Felipe de Leucas, ou também conhecido como Fuser, 1988. Bem-vindo, Felipe. Dá seu boa noite, se apresenta. Boa noite, pessoal. Boa noite, coelhada. Vou tentar participar um pouquinho aqui, né? Falar um pouco mal do desempenho do nosso Enders, que é o que é mais fácil no grupo também, né? Uhum. Então. Seja bem-vindo, meu querido. Espalha o óleo pro Enders. Isso, você já conhece a casa, você já sabe como é que é uma bagunça. Então não falei para não reparar, não. É faça parte da bagunça. Esse é o nosso lema. Muito bem. O jogo de ontem não merece sequer uma resenha, porque foi uma pelada sem fim. Caso você não tenha visto o jogo e provavelmente você não conseguiu ver os melhores momentos, porque não houve melhor momento naquela partida, imagine aquela pior partida de futebol que você já viu. Muito bem, esse jogo de ontem foi pior um pouquinho. O resultado em si, como bem lembrou o Formiga, é o pontinho fora, não é de todo mal, mas como nós comentamos no programa passado, como já é um negócio que o Alisson comentou outras oportunidades também, por ter a nossa posição na tabela tá ali pouco confortável, 12ª colocação, a gente espera mais do América, é aquele pontinho que não fede nem cheira, não muda a nossa situação no campeonato em si, mas enfim, é dos males o menor. O que deixou o americano mais chateado mesmo é o futebolzinho, que é que aquilo pode ser chamado de futebol, é aquela apresentação pífia do América no dia de ontem. O Alisson, tem algum destaque que você queira puxar? Eu fico com a fala do comentarista do Premier, que ele falou o seguinte, que o jogo terminou em 0-0 e isso poderia muito bem ser a nota dos dois times, zero de nota para cada um dos dois times. E foi bem isso, é até difícil fazer o programa depois de... Não depois de um resultado ruim, que a gente já fez bons programas depois de resultados ruins, mas depois de uma partida tão bichuruca daquela, é até complicado conseguir fazer um bom programa, mas vamos lá, destaque negativo, tanto para o Oeste quanto para a América, um jogo tecnicamente muito fraco, a América sem inspiração, a América sem vontade de correr atrás de um bom resultado, e uma América que o que mais me preocupa é que é uma América que tem jogado pior do que começou o campeonato. Então a gente que busca evolução ao longo do campeonato, busca a afirmação desse time, na minha visão a gente está vendo o contrário, um time que começa a jogar pior do que começou. Preocupante, preocupante por ver as peças de ataque que o América contratou não funcionando, ainda é cedo, ainda tem um pouco de crédito, ainda tem que evoluir, mas começa a preocupar porque Luan, Bio, o próprio Hugo Cabral não estão rendendo aquilo que a gente espera e não parecem evoluir na velocidade que a gente precisa. O campeonato ainda está no início, mas é nesse início aí que alguns times já despontam rumo ao acesso, e a gente está ficando para trás. Muito bem. O seu Felipe de Leucas estudou na escola Thales Maciel de Decadentes, e ao mesmo tempo que está no programa, está comentando lá no chat, é isso, Felipe? É o maior costume, né? Eu já preciso passar por lá. Aí a gente consegue conectar em duas partes também. Muito bem, tá bom. Foi o Thales que lançou essa moda, não foi? Foi, ele perguntou muito, que passava muito por lá. É. Ô, seu Corneta, o senhor. Tá, e aí, presidente? Ah, não. O senhor tá na lavanderia? Eu quero, como eu falei, eu estou começando um novo computador aqui em casa, eu estou ainda naquela fase testando as bagaças. Eu estou no meu quarto, ateliê, estúdio, o que você quiser chamar de lá, o quê? Muito bem, tenta plugar de novo esse fone de ouvido aí, porque estava melhor no começo, viu? Ô, testemunha, não. Testemunha ocular da história, seu Formiga, como é que estava o frio lá em Barueri? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É, uma noite agradável, tinha tudo para ter um bom futebol. É, noite agradável, agradabilíssima, não tinha frio. Frio, depois que saiu daquele jogo lá, todo mundo tá congelando. Mas na hora do jogo era 21 graus, né? A noite agradável, muito boa. Eu agradeço a América essas coisas pra gente, porque assim, eu tenho que estar com a namorada. O que que nós vamos fazer sábado à noite? Não tem programa. Temos, já sei que nós vamos fazer sábado à noite. Vamos pro jogo da América em Barueri. A minha e o namoro continua mal. Depois de ontem? Aí está o Tinder hoje. Em busca da própria namorada. Isso era uma indireta para terminar com ela? Não, ela curtiu. Ela curtiu, sobretudo a torcida do América, porque é o seguinte: os 24 tinha você, né? Não, tinha ali, ó. É o seguinte, eu fui comprar o ingresso, só tinha uma bilheteria aberta, né? A gente se perdeu, começou a entrar na favela, eu falei, moço do céu, volta. Falei pro Uber, volta, porque aqui não dá mais pé, não. Aqui já afundou. Vamos voltar lá, procura um jeito de entrar lá embaixo. Lá. Não tinha jeito de contornar aquele estádio, não. Pra você contornar aquele estádio, você vai entrando pra dentro da favela. Aí é fria. Aí nós voltamos, queimei todo, mas deu tudo certo, porque aí eu comprava o ingresso na entrada e era R$20. E aí, só que o rapaz não tinha ninguém comprando ingresso. Aí eu tive que pagar 50, porque não tinha troco. Falei, não, então me dá aí 2 ingressos e fica com 10 pra você tomar uma cerveja, tá tudo certo. O rapaz ficou na alegria, rapaz. Vai. Aí, não, e engraçado que quando eu cheguei, o Uber chegou na entrada assim, né? Tal, perguntou, onde que é a entrada do Sido América? O caboclo virou pra gente e falou assim, ô, vocês é convidado de quem? Não, não era convidado de ninguém, não. Nós é torcedor, normal. Ah, não é possível. Acabou que tomou um susto. Porque eu falei, uai, não é possível. Não. Ah, então você vai contornando aí o estádio aí. Por isso nós se perdeu lá contornando o estádio, porque não tinha. Todo mundo que entra lá é convidado. Aí, mas nós entramos, comemos o ingresso, entramos. E era, a gente era uns 30, contra do lado de lá tinha uns 80, no máximo. E 80? Aí uns 80 do lado de lá. Eu filmei isso, mandei pra todo mundo, no grupo Decadência, eu filmei, mandei. Mas você foi independente do jogo de jogo? Não, eu não, nunca vi um trem desse, não. O dado oficial de público era 1.106 torcedores. Nem fudendo. Nem fudendo. É, mil a mais do que tinha, ué. Sempre cadê pra vocês? Teve uma hora que eu comecei a contar do lado de lá, porque do nosso lado era 30 e poucos, eu sempre conto do nosso lado, porque varia de 30 a 60, a 80. Teve uma vez aqui em São Paulo que teve 80 lá no Canindé. Aí eu sempre conto, nós estávamos em 33, 34. Gente, imagina a cena. Amor, um minutinho, vou contar os torcedores da América na arquibancada. Um, dois, esse é romanticíssimo, né? Uai. O jogo dava oportunidade pra isso, né? Porque não tava interessante, aí você arruma outras coisas pra fazer. Chupar mexerica, né? Contar torcedor do adversário também, né? Inclusive americano, porque americano sempre chega atrasado. Então na hora que nós tava lá, exato, o hino tinha acabado, nós tava lá, de repente chegou uma família, né? Dois caboclos e as filhinhas deles lá, mais duas meninas da América, e nós já tinha começado o jogo, nós olhamos e falamos assim, aí um atrás, mais gozador, falou, uai, agora que você está chegando, aí todo mundo começou a bater palma pra eles ficam até constrangidos. É, claro, não faz isso não, as meninas nunca mais. Ai, pai, nunca mais vou no carro. Muito bem. O jogo foi tão ruim que até a gente tá procurando outros assuntos pra comentar, porque jogo mesmo não teve. Não, Felipe, não. Você tem algum destaque daquela lamúria de ontem, não? De ontem tem muito pouca coisa pra tirar, né? O time realmente foi triste assistir o jogo. Comparando as piores partidas que eu assisti muito jogo ruim, principalmente 2013. Era muito sofrido também assistir a partida de longe ainda, que eu eu via. Ontem, acho que a única coisa positiva que teve, assim, foi que o primeiro jogo que eu vi, a gente tava com muita sorte, porque confesso que de placar mesmo a gente tinha que ter. O jogo foi triste. O Oeste, se o 8 deles chuta um pouquinho melhor, tinha ganhado aquele jogo. É, pois é. Seu Sérgio Tavares, quer comentar alguma coisa? Não tem muito o que comentar também, não. O jogo tá, foi essa tristeza mesmo. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, porque eu não assisti o jogo contra o Vila. Ah. Porque eu nem participei. Mas os comentários todos foram que o jogo foi horrível e tal. E o Marcos Graça até perguntou aqui, né, nos comentários. Eu queria que todo mundo que assistiu os dois comentasse também. Foi pior do que o jogo contra o Náutico? Contra o Náutico não, contra o Vila, desculpa. Contra o Vila? O Marcos Graça perguntou sobre o jogo contra o Náutico. Vou dizer que sim, eu achei que foi pior do que o jogo contra o Náutico. Pra quem viu o jogo do Náutico, foi aquele primeiro 0x0. Foi um outro joguinho lazarento também. Mas eu tendo a acreditar que o jogo de ontem foi pior, sim, que o jogo contra o Náutico. Eu pior comecei a falar, do que o jogo contra o Vila, resultado contra o Vila, obviamente, é pior. Mas em termos da atuação do América em si, não, o jogo do Vila foi melhor, porque o América criou, o América meteu 3 bolas na trave, o goleiro do Vila foi obrigado a fazer grandes defesas. Então o América criou situações, e aquela que a bola bateu, voltou e não entrava de jeito nenhum. Ontem, foi aquilo que você viu. Ontem não teve nada. Triste. É o seguinte, cara, é igual eu tava falando, a gente ali no estádio, você vê mais coisa do que o que mostra na TV. Então, a gente tá ali atrás do gol e logo que começou o jogo, eu queria, meus dedinhos coçou, mas eu segurei pra eu postar ali no Decadentes, que eu falei assim, gente, esse jogo é 0x0. Por quê? Por duas coisas que eu falei. Primeira coisa, gente, vocês põem isso aí na cabeça, vocês vão lembrar de mim pro resto da vida de vocês, eu vou assombrar a vida de vocês. Vocês vão falar, teve uma vez que o Formiga falou um trem, ai meu Deus do céu. Vocês nunca mais vão esquecer. O América regula com o adversário. Mas isso é uma máxima, já cantada aos quatro ventos por muita gente. Não, é sensacional, cara. É. Se o América joga contra o Barcelona, nós vamos jogar bem demais. Não precisa ter medo. Nós não toma 4x0 igual o Santos, assim, do Barcelona. Não toma. 8, né? Não toma. Cristiano. O Santos tomou 8. Porque eu treino tudo. O América tem uma magia que eu não sei quem pediu isso na época de distribuir os poderes, que o trem atua a favor e contra. Porque a favor é que nós não toma varejo, dificilmente, cara, vai jogar o América, o campeão brasileiro, campeão europeu, o que for, nós vamos jogar bem, pode não ganhar, mas vamos jogar bem. Agora, meu amigo, na hora que o juiz apitou a bola, aí você vê assim, a distribuição do time, e como é que a coisa tá, aquele perde e ganha, aquele arranca toco, eu falei, meu Deus, não vai ter nem chance de fazer gol, e pior, eu pensei, né, pior, talvez, num desse perde-ganha, eu senti que o Rafael Lima, apesar de toda a voluntariedade que ele estava tendo, às vezes ele espirrava o taco. Aí eu falei assim, numa dessa que ele fura, ou que ele espirra o taco, sobra pro outro cara, o cara acha um gol, nós estamos fodidos. Pensei nisso. Aqueles pensamentos que você tem ali quando você está na arquibancada. Mas no mesmo momento eu falei assim, gente, mas é até melhor o América tomar um gol para sair desse marasmo, desse perde-ganha, porque se nós tomamos um gol, o que vai acontecer? Nós cria tipo de gente... Nós cria vontade, vergonha na cara, nós vai pra cima desse time. Que foi o que aconteceu no jogo contra o Criciúma. Até o América tomar o gol, tava um joguinho bem ruim pro nosso lado também. O América toma o gol e aí vai buscar o resultado. Eu imaginei um trem desse, porque naquele marasmo que tava, aí eu tava lendo as mensagens no grupo do Decadente. Aí o pessoal tava xingando o Luan pra caralho. E eu ali no campo, eu falava, gente, mas o Luan é o menor dos nossos problemas. Porque a bola nem tá chegando nele ali, eu não tô vendo direito ele participar ali, ele tava mais na esquerda no primeiro tempo, assim, de onde a gente tava vendo de trás do gol. E quando chegava, ele dava a conexão, ele não perdia. E mais, o Luan fez o que o América tinha que fazer, impôs seu melhor, né, qualidade técnica. O que o Luan fez? Ele deu um chapéu no cara, depois ele deu uma valetinha, umas jogadinhas assim. Mas ele errou muito passe também. Eu tô pensando, é isso, o jogo que passou aqui em casa foi outro. Foi no primeiro tempo, não. Esse no primeiro tempo, não. Ele errou passe pra cacete, só. Luan errou muito passe, quer dizer, muito lançamento. Na esquerda. Ele não perdia a bola. Eu vou concordar com você. O que acontece? O América estava sem jogada nenhuma de ataque. Por quê? Para mim, é igual eu votei no Colatino. Para mim é questão do Enzo. Porque assim, vocês têm que, às vezes, pensar um pouquinho. É, às vezes o jogador está cumprindo uma função tática. E por isso ele não faz outras coisas. Eu era lateral no Formiga Esporte Clube, lateral muito exuberante, jogava bem. Mas às vezes o treinador falava: Formiga, você não vai passar do meio de campo. Porque o time adversário tem um ponta direita muito arisco e eu quero que você garante que nós não vamos tomar gol pela direita, aqui pela esquerda, pelo seu lado, a lateral esquerda. Eu não podia, cara, se eu pisasse na linha do meio de campo, eu tinha que dar o passe ou pro ponta esquerda ou pro meio esquerda, sei lá, me vira, eu não podia carregar. Se eu carregasse aquela bola, cara, eu tomava até cascudo e todo mundo me xingava. Então, é indisciplina. Então, às vezes, você tem que cumprir aquilo que o treinador fala mesmo. Então, a hora que eu via o Luan ali na meia esquerda, ele vai jogar com quem? O Hernanes não descia. O Hernanes não descia. Eu não culpo ele também de não descer, porque eu sei que ele é um volante. Então, eu sei que ele não deve ser muito bom para cruzar, né, para correr e voltar toda hora. Então, eu falei assim, ó, eu até entendo o cara. Então, qual que era a jogada do Luan? O Luan tinha que jogar pro meio. Aí, quem que tinha no meio? O meu amigo Pospiranga escalou no meio o Mateuzinho. Normalmente, na Bíblia do futebol, né, que não ensinaram para ele no FMG, mas eles falam o seguinte: você põe, no primeiro tempo, você põe o sênior de infantaria no primeiro tempo. Depois que o jogo tá ganho, aí você põe o menino, tá entendendo? Para pintar e bordar. Né? Não, ele me põe o Mateuzinho no primeiro tempo. E aí chega no segundo tempo que ele vai pôr Gés Magrão, que vai pôr. Ô, velho, aí também fica difícil, o Luan vai jogar com quem ali? Aí ele tinha, aí, olha, não, pensa aqui comigo, eu tava ali vendo ali no jogo, eu sei. O Luan tava na extrema esquerda, ele tava como se fosse um ponto esquerda. Aí ele tinha o Bill, que joga mais de zagueiro do que de centroavante. Aí no outro lado, o Hugo Cabral, lá na ponta direita. Era o jogo que tinha do América. Como é que saía uma jogada nisso, gente? Porque o Mateuzinho, daquele menininho, não saía jogada. Como é que articula alguma coisa? Quem quer falar aí agora? Eu queria só fazer uma pergunta pro Formiga. Quem que ele deveria entrar? Quem que é o sênior de infantaria que tinha que entrar no lugar do Mateuzinho? É o Renan Oliveira? Gés Magrão, desde o Magrão. O Magrão, acho que nenhuma vez ele jogou ele pelo. Uma vez lá atrás, talvez. O Magrão teve uma jogada no segundo tempo que deu a bola com açúcar pro Bill. O Bill carregando aqui a bunda dele, que é pesado demais, não foi na bola. E o Bill foi xingar o Magrão. O Magrão falou assim pra ele: cala a boca, corre, joga. Aqui. Sim, mas Magrão, ele entrou no lugar do Luan. É, o Magrão foi o pior jogador da América no jogo contra o Inter. Sim. Também achei. Vamos lembrar disso. Isso foi. A gente chegou a comentar que ele estava tão mal que o Enderson mexeu no intervalo, que é coisa que o Enderson não faz. Então, assim, o fato do Magrão, que teve durante o jogo, teve gente perguntando também: ah, como é que pode? O Magrão tem que ser titular. Falei, gente, o Magrão não foi titular no jogo anterior e foi uma partida muito ruim que ele fez. Então, a gente precisa analisar quando a gente vai fazer esse tipo de análise também: ah, tem ou não tem que ser titular? Tudo bem, talvez ele foi um jogo. Que estivesse ruim e que fosse a vontade do treinador dar a sequência de jogos a ele, ok, aí era uma possibilidade, mas me parece que o Luan vem fazendo um trabalho de maior qualidade, jogou muito mal ontem, mas no geral o Luan tem feito um trabalho melhor do que o Magrão. Eu não sei se eu entraria com o Magrão, não. Mas eu não tô. O que eu quero perguntar é o seguinte: é no meio. No lugar do Mateuzinho, que foi o Magrão, no lugar do Mateuzinho? Mateuzinho, isso aí. Ah, bom. Isso aí já, eu acho. Bom, ok. Eu não sei se o Mateuzinho tem esse. O Magrão teria esse perfil de jogar ali no meio e fazer essa criação ali, não. Olha, o Magrão, pra mim, eu até gosto dessa ideia do Formiga de tentar testar o Magrão ali no meio. Por quê? Pra mim, ele tá mais que comprovado que ele não funciona como ponta. Eu não consigo enxergar o Magrão jogando pela ponta, tá tentando, e ele não vai deslanchar ali. Talvez no meio ele funcionasse até um pouco melhor. Eu concordo, eles estão querendo fazer com que o Magrão faça o papel do Felipe Amorim e do Cabral, que eles fazem lá da direita ou do lado esquerdo. Ó, esse trem também eu não acho que vai rolar pro Magrão. Agora, é o seguinte, o Magrão é um meio campista. Na sua opinião, o Alisson é um estrategista. Eu gosto de ouvir a opinião do Alisson quando eu assisto esse programa. É o seguinte, o Alisson, sem brincadeira, quem que distribui a bola no América pra você ver? Porque, na minha opinião, quem distribui, quem dá o passe pra alguém fazer gol, quem dá assistência ali no América... Magrão, Rui e o Blanco. Gustavo Blanco. Dois dos quais fora por contusão. Para mim, é só esses três que distribuem bola e dá assistência. Agora, o Mateuzinho, sinceramente, velho, eu nunca vi ele fazer uma jogada pros outros. Eu vejo ele fazer jogada individual. Mas, nossa, mesmo na base, eu fui aqui na Javari contra o Juventus, o Mateuzinho, ele é o dono da bola, ele come a bola e resolve sozinho, tipo o Neymar. Mas, assim, ele dá um passe pros outros, deixar os caras com a bola, com a cara no gol, tipo... Né, o Bill, o bundudo, deixar o Bill pra marcar, ele não deixa, velho. Eu não acho uma armação no Mateuzinho. Quem que a gente poderia... Porque pra mim a culpa do jogo do 0x0 ontem foi simples. A culpa, simples. Não tivemos armação de jogo. Armação você pode ter ou no meio ou na lateral. Lateral não tinha. Por quê? Porque nós temos um volante de um lado e do outro lado um lateral acabou de chegar e machucou rapidinho, tinha outro volante. Então nós tínhamos dois volantes nas duas laterais. Então lateral nós não vamos ter armação. Tanto é que o técnico dele sabia disso, no segundo tempo mandou o time dele descer em cima do Christian, o tempo inteiro em cima do Christian. Porque sabia que era um lateral da base, que era um lateral, era um volante da base, estava na posição improvisada. Então o técnico deles é mais esperto que o nosso, deu um nó tático no Anderson Moreira. Mas, né, vantagem qualquer um dá. Mas aí, tirando as laterais, nós não temos jogado com a lateral, nós temos jogado pelo meio. Enquanto eu tava vendo aquele jogo, eu falava, oh, meu Deus do céu, como é que nós arrumamos a jogada no meio? Eu olhava para um lado e para o outro, não achava ninguém. O Alisson. É, na verdade, para mim, assim, nós demos um tremendo azar também de perder dois jogadores por contusão, como diz o Marcos Grassi, um na contusão da meia-noite, né, que foi o Blanco, que tomara que volte, o outro Rui, que são os dois jogadores que faziam aquele meio-campo funcionar razoavelmente. Enquanto os dois estavam em campo, a gente ainda pelo menos perdia muitos gols. Sem os dois fica complicado. Isso. O Rui, do meio pra frente ali, ele é o cara mais difícil pra gente substituir, pelas características, não que esteja jogando bola sensacional antes de ter a contusão, mas pela característica dele de distribuir bola e de criar jogadas para os outros, ele é o nosso jogador mais difícil de substituir, porque o jogador que tem as características parecidas com ele é o Renan Oliveira, mas o Renan Oliveira não tem o desempenho que ele tem, longe disso. Então aí o Anderson vai ficar testando o Mateuzinho, vai ficar testando o Magrão, vai jogar o Rui pro meio, igual ele fez no jogo para trás aí, o Luan no meio centralizado, para ver o que arruma, mas ele não vai conseguir substituir enquanto o Rui não voltar. É, exatamente, é isso aí que você está falando, que é o que eu pensava. Eu falava assim, gente, sem armação ali no meio, sem Rui, e eu não sabia que nem que o Rui estava machucado. Eu falei assim, cadê o caboclo? Quando você está dentro do estádio, você não vê quem é que está jogando direito. Aí eu fui perguntando os números, eu falei, mas cadê o Rui? Cadê ele o armador? Ele sentiu no jogo contra o Inter e ainda ficou no campo, sentindo a perna, puxando a perna, acho que quase 10 minutos até o jogo acabar, porque o América já tinha feito as três substituições. Aí, ô Henrique, você que é um caboclo equilibrado, você é um caboclo que né, tem uma palavra de bom senso, né? Ou, me fala um trem aí, ou, é o seguinte, você tá ali com, ó, o time do América bem distribuído, vamos supor, né, ali, você tem Messias e Rafael Lima, razoável, bem ali na zaga, o Messias foi um monstro, mim, na minha opinião, ontem. Aí você tem Hernandes e Christian, né, dois volantes nas laterais, então você vai ter que jogar... No meio, alguma coisa. Aí você tem Luan, o Cabral e o Bundudinho. E aí você vai colocar o Mateuzinho para armar esse time, cara? Mas aí, tipo, aí você tem. Tudo bem, você tem o William e o Zé Ricardo ali na zaga. Mas o William e o Zé Ricardo não descem. Não descem. Porque okay. É o contrato do Gustavo Blanco. O William e Zé Ricardo é desarmador, é de catabola. Quem pra que fazer você vai o desarme. Tipo, é, quem que você vai armar? Da mesma forma que a gente pode analisar que o Magrão foi sacado do time depois de uma apresentação muito ruim que ele fez contra o Internacional, o Mateuzinho a gente faz a análise contrária. O Mateuzinho volta ali no meio, no momento em que você não tem muita gente ali para a posição, e no momento em que ele entrou muito bem contra o Internacional depois de um longo período afastado do time. Então é aquele momento que você tenta dar sequência para ele. Ele se apresentou bem e falou, então vamos lá. A gente chegou a elogiar aqui. Ele mudou a figura do jogo no segundo tempo contra o Inter, na hora que ele substituiu o Magrão. Não, cara, necessariamente fazendo esse papel no meio. Estava tempos no chão, estava mesmo. Mas, ADR. Mutei o microfone do corneta. Pronto. Diga comigo. Não, mas é porque é o seguinte, cara. Eu já fui jogador de futebol, lateral esquerdo, exuberante. É o seguinte. Ou você entrar com o jogo rolando é bom demais, cara. É gostoso o futebol de campo. Por quê? Porque ali, quando você tá no banco, você vê direitinho quem que tá fraquejando, quem que tá mais mole. Aí você vai e fala assim, não, na hora que o treinador me deu uma uma chance, eu vou partir para cima daquele orelha seca ali, que ele tá muito mais fraco. Na minha opinião, o que o Mateuzinho fez contra o Inter foi mais ou menos assim, ele ganhou confiança porque viu o jogo de fora. Agora, quando você entra no 0-0 ali, início de jogo, apita, bola rolando. Cara, isso aí, cara, até você descobrir quem é quem, leva uns... De dentro do campo, leva uma meia hora. Mas aí, em teoria, Formiga... Quem que é a mina, em teoria... Dizer. Era o Oeste inteiro que tinha que estar fraquejando ontem. Porque o Oeste não é um time que o América devesse ter mesmo. O Oeste não é um time que deveria conseguir fazer frente ao América. E mas que tá só fez ontem. Tá invicto em casa, mas não pegou ninguém, né? Não, o Oeste é o time que mais empata. Tá empatando, ué. Não, e não pegou ninguém. Você vai olhar. Eu botei no bolão nosso, eu botei 3-0 pro América. Porque eu olhei todos os jogos anteriores do Oeste. O Oeste não jogou com ninguém de fato, nenhum time de camisa. O primeiro time de camisa e o primeiro time postulante ao acesso que o Oeste pegou é o América. O outro que alguém pode argumentar ali era o Criciúma, que não vem apresentando futebol tão generoso assim também não. E se eu não me engano, acho até que foi uma derrota, depois vou verificar aqui. Não, acho até que foi a derrota do Oeste. Não, eles perderam pro Paysandu. Perderam foi pro Paysandu então. Então isso. Que é uma estreia também, se eu não me engano, o jogo foi lá em Belém, não foi isso? Foi. Então, primeiro jogo. Pegou o Criciúma do David e perdeu. Aí ganhou, na verdade, né? Mas era o Criciúma do David que a gente viu como é que era, mais ou menos, ali também. Isso, né? Exatamente, Criciúma do David. Então é isso, sabe? O Oeste não tinha, fora isso, o Oeste jogou com quem? CSA, CRB, tem que olhar aqui qual que é a tabela, que eu não lembro mais. Na terceira. Então, CRB, então, que seja... Pegou o Náutico também? Pegou o Náutico, empatou com o Náutico de 1-1, não é isso? O Náutico tem dois pontos, um empate com o Oeste e um empate com a gente. Então, assim, é que as coisas do futebol, gente, sabe? Qual que é a solução? Eu não faço a menor ideia. Ontem vieram me perguntar, e aí, o que você achou? É brigar pra não cair? Falei, cara, não acho que seja brigar pra não cair. Eu sinceramente acho que, embora os resultados não estejam vindo, eu realmente acho que este elenco que o América conseguiu montar é um dos melhores elencos que o América teve nos últimos anos. Acho esse elenco, no papel, mais forte, inclusive, que o elenco de 2015. Agora, esse time não está encaixado ainda. Oi? Isso. 2014. De 2014, o América foi o melhor dos últimos anos. É o que a gente não foi campeão por causa de um detalhe. Sim. Um detalhe chamado Eduardo. É. Tá. Não, eu vou concordar com você. Não, o time da América é muito bom, mas tá faltando, cara. Agora, será que o time tá com uma vontade com o técnico? Não sei. Eu não gosto muito desse papinho, não. Eu tenho a sensação. Pode vir a ser também, mas e aí? Eu confesso que eu não sei. Sabe o que me incomoda? E aí eu boto na conta do Anderson. Eu acho que tem gente fora de preparo físico ainda. O Luan tá sem preparo ainda. Não. Ficou muito tempo sem jogar, porque ele foi eliminado pelo Red Bull no Paulista. Muito cedo no Paulista, ficou muito tempo sem jogar. O Bill tá gordo, isso. Né? Ele pode falar o que ele quiser, mas ele tá gordo. Tá. Ele pode pesar 500 quilos e tá metendo gol, igual o Wagner, por exemplo, não tem problema. Igual o Bina, tava gordo quando tava na América, não tem problema. Mas não tá metendo gol, então tem que ver se está atrapalhando. Eu não chego ao ponto de concordar com o que o Formiga falou, de que o Bill joga mais na defesa do que no ataque. Não acho que isso é verdade no jogo. Mais na defesa do nada. Tirou defesa ontem ele estava muito mais presente na defesa, até porque, igual você comentou, a bola não chegava de jeito nenhum lá na frente. E sim, ele voltou demais para defender. Mas no geral, acho que ele está sempre lá no ataque. Tanto que ele está pressionando a saída de bola dos times, está roubando bola na saída de bola dos times. Teve lá no jogo contra o Vila a expulsão do goleiro, que ele estava lá na frente. Então, desse ponto eu discordo um pouquinho. Mas deixa eu contar uma coisa, então. Um colega nosso na arquibancada estava lá, porque até teve uma hora que o Zé Ricardo estava. O Caboclo estava pegando tanto no pé do goleiro adversário, falando, aqui não tem goleiro, não, esse cara aqui é muito ruim, ô goleiro, você é ruim demais, que não sei o quê. Teve uma hora que o Zé Ricardo pegou a bola, e o cara aqui na arquibancada do meu lado falou assim: pode chutar, chuta que não tem goleiro. Aí o Zé Ricardo chutou. Porque num campo daquele tamanhozinho, você escutando todo mundo falar, e um menino que subiu da base agora, o que o menino fez? Chutou. Só que ele tava entre a intermediária e o meio de campo tava muito longe, meu filho. Pra chutar dali, tem que ser um Nelinho, um Éder, um trem. A culpa é do amigo seu, é quem manda esse cara. Meu amigo, eu falei assim, você mandou ele chutar. Você não tem um cocão, né, não? Eu falei com ele, eu falei, para de zoar aí o caboclo. É lógico que ele não ia conseguir fazer esse gol. Nunca. Já descobrimos o culpado do jogo de ontem, então. Não é o Anderson, é o amigo do Formiga. É, porque quando você tá no time, num jogo pequeno, assim, o jogador escuta e fica nervoso, o jogador de base, né? Vou passar pro Alisson aqui. Ô, Alisson, o que você ia falar aí? Não, eu ia falar o seguinte, que tem um negócio que me incomoda, e aí eu boto na conta do Anderson, que é o seguinte. A gente está aqui discutindo, o Formiga falou, eu falei também, a gente fica discutindo peças para encaixar no esquema do Anderson. Mas a gente não discute, ou o Anderson não propõe uma nova forma. O ataque desse time não funciona desde o ano passado. E fica parecendo que agora é uma regra no futebol que você tem que ter um na ponta esquerda, um na ponta direita, um centroavante e um armando pelo meio. Parece que só pode fazer futebol se for assim agora. É o esquema da moda, né? Por que que o Anderson, por exemplo, ontem, não estou falando que daria certo, mas diante da perspectiva que o Formiga falou bem, que o Mateuzinho não ia conseguir armar esse time sozinho ontem. Não ia, não tem cancha para isso ainda. Por que que ele não escalou, por exemplo, o meio-campo? Escalou o time no 4-4-2, um losango no meio-campo, com o William ficando mais como primeiro volante, o Zé Ricardo com um pouco mais de liberdade, fazendo esse homem do losango aqui pela direita, o Magrão fazendo pela esquerda, o Mateuzinho centralizado, que aí os dois de trás, o Magrão e o Zé Ricardo, podem apoiar o Mateuzinho nessa função de armar o time, podem revezar com ele nisso, e lá na frente Luan e Bill, porque também botar o Luan, do jeito que o Luan tá jogando, o Luan joga a 50 centímetros da linha da lateral esquerda. Quando ele fica lá na ponta escondido, a bola não chega nele, quando chega, alguém chega e abafa, porque ele tá lá na linha lateral. Então, às vezes, o Luan precisa jogar mais perto da área também, pro futebol dele render mais. Não sei se isso seria a solução. O que me incomoda é que o Anderson não propõe nada de novo. Ele vai ficar trocando peça. Machucou o Rui, ele tenta achar uma outra peça para botar aqui. Machucou o ponta esquerda, ele tenta botar o Magrão de ponta esquerda e tal. E vai ficar nisso só trocando peça por peça? Quando que ele vai tentar achar um esquema novo, já que esse aí não tá dando certo desde o ano passado? A gente tem que achar outra forma de jogar. Quando ele tinha... Esse colega meu do meu lado ficava falando: Ô Bill, pra que você tá voltando, Bill? Fica aqui no ataque, puxa a zaga, Bill. Era o técnico aqui da arquibancada do meu lado falando, porque o Bill ficava voltando, só queria ser zagueiro. Felipe. O problema é que quando ele tentou uma formação diferente, que eu acho que até funcionou bem, que quando eu tinha os três volantes, né? Que o Blanco e o Christians apresentam muito no jogo à frente, eles contribuem muito ofensivamente. Deu certo, mas ele abdicou logo do sistema também, sabe, sei lá por quê, e opta muito por jogar nesse esquema com os dois pontas dele lá. E o pior, ainda assim, esse esquema da moda, quando você joga com jogada de ultrapassagem, você pega aquela cutucação, você ultrapassou, você tem que ter infiltração, o contra cortando, ter o jogador de ultrapassagem se enfiar a bola, que foi até o lance do gol que o Ash foi anulado, né? O centroavante dele, se passando nas costas de defesa, um passe que foi enfiado ali no meio, ele conseguiu receber cara a cara do goleiro. Se a gente não tem esse tipo de jogada, a gente depende muito de bola na beirada, e cruzamento, porque a gente é o time que mais cruza na Série B. É o primeiro colocado em cruzamento certo, o primeiro em cruzamento errado ainda. Nós estamos liderando esse requisito com alguma boa vantagem para os segundos colocados. Ô, Felipe, cruzamento no meio de campo não vale não, hein? Eu tô falando estatística só de dados. É só bola na área, aí fica mais difícil. Você tem um bio lá sozinho, os outros pontos são tão altos, pegando com os zagueiros, geralmente são mais altos mesmo, você dificulta muito a criação, a gente fica muito refém disso. Passe para chute, alguma boa enfiada, a gente tem pouco. E aí, nesse ponto, eu acho que naquela conversa, talvez o Magrão no meio, tentando fazer essa, se ele quiser manter, pode dar mais uma ideia, porque o Magrão é o jogador do time que tem mais passe para chute. É o jogador que tem mais assistência para chute do time, é ele. E passe, o Hernandes fica em segundo lugar. Aí nas estatísticas, o Magrão tem 11, o Hernandes e o Rui tem 9 passes para chute cada um também. Então, mesmo o Hernandes sendo. O Hernandes é o jogador que mais erra passe no time, no todo. Mas ele tem essa estatística positiva pro lado dele também. E é um dos que mais cruza. Ele volta a bola, que é uma beleza também. O time da América volta a bola demais, né, pro meu gosto. Toda hora tem que retornar a bola, toda hora tentar, né, permite-se que a defesa adversária se reorganize e tal. Mas eu concordo com o Alisson. O Anderson propõe muito pouca alteração e na maioria das vezes ele só tenta assim, repor peças, sendo que ele não tem peças tão iguais assim para querer ficar repondo. Ele não tem essa sobressalência, toda essa... Fugiu a palavrinha aqui agora. Mas enfim, mais alguém, Sérgio? Está calado? Não, tô pensando, eu até acho que poderíamos ter alguma variação tática e tal. Mas não sei qual que seria, eu não tenho esse jogo na cabeça igual o Alisson foi colocando, um 4-4-2, alguma coisa assim, não. Até porque esse esqueminha da moda que o Anderson joga, e a grande maioria joga, né? Hoje em dia, depois da Alemanha, no Brasil, virou o esquema e tal. Ele é muito flexível. Ele é uma variação do 4-4-2, basicamente. Então você tem o 4-1-4-1 do Tite, tem o 4-4-2 antigo, você tem o 4-2-3-1, que é o que o Anderson joga. Todos eles são, na verdade, o mesmo esquema. Ele só dá dois passos para cá, dois passos para lá, para fazer uma variação. Então isso tem mais a ver, menos a ver com o esquema em si e mais a ver com a postura dentro do campo. Aí eu não sei a orientação do Enderson para ele. Igual o Formiga falou, o técnico vai virar e vai falar assim que eu não posso andar com a bola e tal. Eu não tenho essa informação. Mas eu entendo que eles deveriam fazer exatamente isso que o Felipe falou. Fazer essa triangulação, fazer a diagonal, né, a facada que eles chamam, sei lá. Se o nome. Facão. Facão e tal. Tem que fazer isso, mas o esquema tático é o mesmo. Você vai ter dois volantes na contenção, no meio de campo, mas um mais avançado e outro mais recuado. Você vai ter o criador de jogadas, que ontem foi o Mateuzinho, é o Rui e tal, com alguém do lado dele para apoiar. Então você tem os dois ali no meio. Você vai ter os dois pontas, que são os laterais que a gente... Ah, o lateral não apoia? Não, nesse esquema, o lateral defende. Quem apoia são esses meio atacantes pelos lados. Então, a variação tática me importa menos. Me importa mais como eles vão atuar dentro disso, entendeu? E aí eu não sei se falta explicação do Enderson ou falta entendimento dos jogadores. Uma coisa que certamente me parece muito claro que falta, posso estar enganado, mas é a impressão que eu tenho, é a instrução durante a partida. Aquilo que o Formiga comentou, de quem está do lado de fora enxerga o jogo melhor do que quem está ali no meio do campo procurando, correndo atrás de bola, essas coisas. E eu não vejo tanto o Enderson passando muita informação, tentando mexer no jogo durante a partida, tentando corrigir esse posicionamento durante a partida. Sabe o que eu acho que falta também? Falta um pouco também o seguinte, Sérgio. Esse é o esquema da moda agora. Só que, para mim, o jogador que é mais sacrificado nesse esquema são esses caras que fazem essa figura do ponta. Por quê? Você pega um cara igual o Luan tem seus 28, 29, 30 anos. Luan fez toda a sua categoria de base como segundo atacante e toda a sua carreira até aqui, praticamente, como segundo atacante. O segundo atacante de 4, 5 anos atrás, ele era aquele cara que servia o centroavante, mas ele também buscava o gol. Ele era um atacante, ele tinha o gol como a finalidade do seu jogo também. E aí você pega um cara igual o Luan, e aí só porque o esqueminha agora é da moda, você tenta encaixá-lo nesse esqueminha, botando ele como ponta esquerda. Ele não sabe fazer essa função e provavelmente ele vai chegar até o fim da carreira dele sem conseguir fazer isso. Então, para mim, é uma falta de visão de alguns treinadores, e o Enderson está dentro disso, de querer encaixar o elenco ao seu jeito de jogar e não o contrário, achar uma forma de jogar para aquele elenco. Se adaptasse o esquema ao elenco, seria o melhor caminho. Ele tenta engessar isso aí de ter que ter dois pontas e um centroavante. E aí ele começa a errar, na minha visão. Não, mas olha só. Acho que eu não consegui expor o que eu tô querendo dizer. O meio atacante, que você tá, né, que é o Luan de antigamente, é esse cara que você chama de ponta hoje. O ponta não existe mais. Ponta era aquele cara que ia lá no, na linha de fundo e cruzava, né? Não é isso. A função do meio atacante hoje, ele até cruza, mas ele entra na área também. É o facão. Ele faz a triangulação com o meio e entra dentro da área. A mesma função que o segundo atacante também fazia. A diferença só é a posição na hora que você começa a partida. Por isso que eu tô falando, o esquema tático importa pouco. O que importa aonde que o Luan atua. Ele não atua só lá na lateral, igual você tá falando, ele fica sempre lá. Se ele fica sempre lá, ou é porque a orientação foi errada, ou é porque ele tá entendendo errado. Mas a função dentro do esquema tático moderno não é ele ficar lá na lateral. Pelo contrário, é você ter dois atacantes além do centroavante. Você vai ter um por um pela direita, um pela esquerda e o centroavante no meio. Quando a jogada está acontecendo do outro lado, é para ele fechar para cá para chegar pelo segundo pau. Exatamente. E aí ele é esse segundo atacante. Então é essa movimentação que eu tô entendendo que o Sérgio está falando que está faltando. E eu até concordo que ela esteja faltando também. Pois é, porque... Há momentos em que nenhum para finalizar está dentro da área, né? Quanto mais dois. Pois é, isso que eu ia falar, porque o que eu vejo na prática nos jogos, e principalmente do América, que são os jogos que eu mais acompanho, esse cara da ponta, ele é mais protagonista, talvez, dos momentos de defesa da equipe, voltando, marcando lateral quase que até lá no final da carreira dele, do que protagonista nos momentos de ataque. E é isso que faz o time perder ofensividade. Nos momentos de ataque, é isso que o Henrique tá falando aí. A maioria das vezes que a gente vê é o Bill lá na frente tentando brigar. O Rui acaba sendo, quando o Rui tá em campo, o jogador mais perto do Bill do que esses dois caras das pontas. Até o final da carreira é muito tempo o cara ficar marcando outro da carreira, assim, tá anos corrida. E anos, eu entendi. Tá corrida, não, falar aqui rapidinho aqui, até porque o Ramon faz falta nessas horas, viu? É o seguinte, gente. É simples. Nós ficamos discutindo. Igual eu tava discutindo com um brother aí no Decadência aí, quem que é melhor, se é o Cristian ou se é o Ricardo. A gente fica assim, discutindo sexo dos anjos, discutindo se é melhor 4-3-3, 4-4-4-3, 4-2. Ô, velho, feijão com arroz. Depende do time que você tem na sua mão. Nesse jogo, o Edson não tinha as principais peças que ele queria. Ok. Então, o que o cara tem que fazer? Feijão com arroz. Fazer o simples, que foi o que o técnico do Oeste fez. Na hora que ele trocou o nosso Norberto, que nem é grandes coisas, pelo Christian, o Oeste só descia em cima do Christian. Por quê? Porque o cara mandou... força pra cima do menino. Quem que é esse Christian? Veio da base. Aqui da não, mas peraí, formiga. Não vamos elogiar o Oeste também, não, porque aquilo não. Ali tá uma draga ontem também. Uma draga, mas o futebol não. Não tô elogiando, mas tô dizendo que forçou. Forçou o jogo em cima do Christian. Ok, mas não quer dizer muita coisa também, não, porque não fizeram nada com isso. Nada. Mas é onde eu quero chegar. Porque o que acontece? O cara fez feijão com arroz. E o Edson, o que ele tinha que fazer? O feijão com arroz. Tá difícil de entrar, porque tá um pé de ganha danado? Tá, então cava a porra da falta, caralho. Mas não tem quem bata falta, só. Isso que é foda, né? Mas, ó, teve escanteio, aí o jogador do América, eu nunca vi isso, cara. Tinha um escanteio pro América. Sabe o que o jogador do América fez? Correu pra bater o escanteio, mas não bateu não. Voltou a bola pra trás. Tipo assim, não, oba, teve um escanteio pra gente, mas voltou a bola pra trás em vez de bater o escanteio. Eu falei, que isso que esse time tá pensando da vida? A América tem feito isso com alguma frequência, então assim, bola parada, que poderia ser uma arma, como diz o Alisson, tem sido um problema. Ô Alisson, como é que tá de comentário aí, que nós não puxamos nada ainda, só aqui do Grassi. Uma porrada, vamos lá, deixa eu dar uma lida em alguns aqui. Vamos lá. Marcos Grassi manda aqui que o América tá levando ferro até no time feminino. Tá levando ferro? Pois é. 13-0 hoje, tá levando ferro? É porque o americano, ele anda tão sofrido que 3-0 ele tá achando pouco agora, pouco. Né? 13, viu, gente? Pra quem não ouviu, não é 3-0, é 13-0. Isso aí. A Theo manda aqui, manda um oi pra todo mundo e fala que morreu com o jogo. O Marcos Graça chama o Formiga. Eu achei esse apelido aqui sensacional. Formiga pé morno. Ele manda que não viu o jogo porque, e pergunta se foi pior que o Náutico. E aí ele manda que ele escolheu bem, então, que ele preferiu fazer saliência com a namorada na hora do jogo. Tá, nós vamos acreditar, viu, Marcos? O Felipe de Leucas, que está ao vivo aqui com a gente, fala que o jogo foi pior sim, que ontem mereceu perder e que o Bandeira salvou a noite. Teve isso, viu, gente? Bandeirinha tava do nosso lado lá. Foi. O Lucas Bahia manda... Ele dá um recado simples aqui, o Lucas Bahia. Ele dá só um boa noite e ele manda fora posto Ipiranga. É só isso que ele quer, ele não quer mais nada. A Theo manda que também concorda com o Magrão começando o jogo, porque, nas palavras da Theo, ele é muito lindo. Alguém concorda com a Theo aí? O silêncio fala por todos. E aí, o Marcos Graça, acho que concorda, porque ele manda aqui que com o Magrão perdemos bonito. Então, empatamos bonito, então, pelo menos, né? Não perdemos. E aí, o Thales Maciel manda que o Anderson Moreira tá escalando o time que a maioria quer, mas parece que ele não está treinando esse time. Não tem jogadas ensaiadas, não tem entrosamento, não tem conjunto. E outra, vejo o Anderson extremamente indeciso. Contra o Internacional, o Magrão foi mal. No próximo jogo, o Magrão já é reserva. Eu concordo com ele na parte da escalação. Eu acho que o Anderson não tem... você olha a escalação quando ela sai e não tem muitos pontos de discordância. Talvez um ou outro. Ele não está fazendo as piores escolhas para escalar. Não, ele fez. Não tá bem treinado mesmo. O time não encaixa, não joga. Eu vou discordar, porque se ele de fato estivesse fazendo a escalação mais do que duas ou três peças que a torcida não concorda, que todo mundo tá vendo tá errado, aí já era para ter pegado o barco há muito tempo. As escalações, sim. Eventualmente você tem um ou outro com que você não concorda muito. Mas isso pra mim não quer dizer que ele esteja escalando bem, não. Ele insistiu muito tempo com o Felipe Amorim, ele insistiu muito tempo com o Renato Juste. Sabe, o Anderson tem dessas aí. Não, ele é meio cabeça dura. Ele insistiu muito tempo com o Mateuzinho, quando o Mateuzinho já devia ter saído. Ele insistiu muito tempo com o Renan Oliveira. Então, não acho assim. É lógico, vai ser uma ou duas peças também, porque o América não tem esse plantel para dar dor de cabeça no treinador, não. Mal tem lateral, que a gente não consegue nem escalar lateral na sua posição. Aqui, por ó. O Enderson fica insistindo com alguns e a gente chama ele de cabeça dura. Aí ele começa a colocar vários, aí chama ele de indeciso. Não tem como elogiar, não, hein? Não, eu não chamei ele de indeciso, não. Não, você não, o Thales. O comentário dele, velho. Na verdade, todo treinador tem que ser um pouquinho cabeça dura, porque se ele for em onda da torcida o tempo inteiro, ele nunca tem 11, porque a torcida, a cada jogo mal que o cara faz, quer que saca. Então ele tem que ser um pouquinho cabeça dura. O que não pode é ter o excesso. O que ele fez com o Felipe Amorim é um excesso absurdo, porque ele não demonstrou nada o ano inteiro e foi uma sequência de titular o tempo inteiro. Acho, de repente o cara faz isso até pra não perder o grupo. Cara. Se vir sacar o cara, deixa o próprio grupo ficar puto. O cara às vezes rola isso, hein? O cara tá lá, aí o cara já sem ter estresse com o grupo. Ele já perdeu um, assim, convivência com o atleta, é mais complicado. Você tem que ficar pisando em ovos às vezes, entendeu? De repente o cara não sacou de imediato o Amorim e dá esse banimento nele, deixou se justificar esse castamento, entendeu? Ele não sabe a atuação dele no grupo. De repente tira O erro de planejamento atrás. O maior problema do Amorim foi ter trago ele de volta, porque no ano que passou aqui ele também não foi bem. Ele perdeu a posição, jogando mal pra caramba. Aí trouxeram um jogador que depois disso ele não fez mais nada. Então, tipo assim, ele jogou mal aqui, não fez mais nada depois, aí trouxeram ele de volta. Então, assim, exatamente. Nossa, acho que é isso aí mesmo. Ou foi um negócio de ocasião e bem barato, né? Não, uma coisa que realmente uma contratação um pouco assim, porque se for pensar, tudo bem. A gente perdeu o Blanco por lesão, faz uma falta muito grande, perdeu o Juninho também. Mas ainda assim, volante não é a posição mais carente. Se perdesse o Blanco ainda na negociação, mas aí nós vamos dar dois volantes de novo para reforçar o elenco nesse sentido, e nós continuamos sem só com um lateral de ofício para as duas laterais. Então, tipo, mas assim, calma, não, tudo bem. Eu acho até que o América está buscando esse lateral, sim, pelo menos espero que esteja, embora a gente não ouça conversa, mas buscar dois volantes não é só pela possível, que aliás não se concretizaram ainda, né, gente? É tudo especulação. Mas não era só necessariamente pela saída do Blanco. Surge a conversa do segundo volante procurado no momento em que o Rui se machuca e a gente já tem o Juninho machucado também. Então, é um pouco mais do que só a saída do Blanco. Só penso assim. Eu acho que as duas. Não estou dizendo que as contratações, os reforços necessários se limitem a dois volantes. E mais uma vez, nada dessas histórias, desses dois volantes, fosse o Daniel, né, do Santa Cruz. E o do Sport, que eu esqueci o nome? É o Neto. Guilherme? Neto é isso. Neto alguma coisa. Seja esse, nenhum dos dois foi qualquer manifestação oficial, seja por parte do clube que detém o jogador ou do América. Tudo especulação de imprensa. Então, assim, cuidado quando a gente for comentar isso, porque às vezes nada tem. Às vezes nem história existe, na verdade. Na verdade, na entrevista do Enderson pós-jogo, ele comenta sobre esses dois jogadores. Ele fala que o David foi um jogador que ele promoveu a volante no Goiás, ele era meia, trouxe para volante, elogiou bastante. Falou que vai, ele falou isso ontem, vamos ver. Na entrevista pós-jogo, que tá no Globo.com, fala dele comentando dos dois jogadores que ele espera que o acerto realmente aconteça, porque vão ser dois jogadores que vão ajudar bastante. Mas a única coisa que eu pego um pouquinho é que eu acho que falta, já nesse esquema, o primeiro volante. O William tem jogado mais pra frente, o Zé Ricardo e o Juninho tem feito essa, e os dois também são mais pra frente. Ele comenta que o David era meio virou volante, o segundo volante nesse esquema, e que o Neto Moura pode ser um terceiro homem de meio campo também, que ele comentou assim na entrevista, que ele é um volante que sai muito pro jogo. Então, a ideia dele então tá. Esse pedaço eu perdi, então. Eu não tinha visto a entrevista de ontem, porque a Tatiaia não fez, né, não cobriu. E aí, realmente, eu tava na especulação ainda até ontem, então, que eu não tinha visto nenhuma notícia oficial. Então, de qualquer forma, eu acho que ela se justifica, mas acho que não se encerra aí, não. Continua, Alisson, tem mais alguma coisa, não? Tem aqui a participação do Thales ainda, perguntando, por último, se o Mike ainda é jogador do América. Acho que ontem tava no banco, né? Tá. Mas não tem tido chances Eu também penso que em algum momento aí, nessa escassez de melhoria do sistema ofensivo, o Mike poderia ser mais testado. Mas também não acho que é solução para muita coisa, não. Eu tô cada vez mais sem esperança de que a solução seja a troca de peças. Para mim, eu espero que tenha uma mudança de sistema, uma mudança de jogadas, de forma de jogar. Eu acho que mudança de peça, a gente vai ficar nessa aí, a coisa não vai fazer com que esse time ganhe ofensividade, não. Nessa parte é um pouco mais acontecido. Eu acho que, para a melhoria do time, eu acredito na troca de comando, que eu não vejo no Enderson a capacidade de melhorar esse time, de fazer esse time jogar melhor do que joga hoje. Era isso que eu queria entrar agora. Então, a pergunta que entra rodada, sai rodada, é a mesma coisa. Fora Anderson, não, sim ou não, por quê? É, o Alisson. É pra eu votar? Você já estaria sacando o Anderson agora? Olha, ele ainda é aquele esquema, né? Tem a forma de mandar embora por sequência ruim, e a sequência dele, se a gente for pegar, ele tem nos últimos três jogos aí uma derrota e dois empates. Talvez a sequência não seria suficiente para você demitir. É, mas existe uma outra forma, que é pelo desempenho. O desempenho do Anderson na América, desde que aqui está, ele é fraco, muito fraco. Ele tem acho que 40 e poucos por cento de aproveitamento. É um aproveitamento que na Série B nos renderia um pouco mais do que fugir do rebaixamento. É, eu começo a ficar também desacreditado, assim como o Felipe, de que o Anderson vá conseguir dar jeito a ponto da gente ter o acesso. Por quê? Eu vejo esse elenco como um elenco, sim, para subir. E eu gostaria, sim, de não perder essa oportunidade de subir. Então, a partir do momento em que eu não consigo acreditar que o Anderson vá conseguir fazer o time subir, eu acho que ele vai conseguir fazer o time melhorar do que está. Mas eu não estou tendo mais credibilidade que ele vá conseguir fazer subir. Eu mandaria embora. Henrique? Então, você mandaria embora. O Henrique sumiu. Então, Henrique, então deixa eu falar. É o seguinte, eu vou botar o dedo na ferida aqui agora. O negócio da América é panela, sempre foi panela. E nós não vamos criticar isso não, porque nós também somos uma panela. Porque à medida que a gente vai sempre nos jogos, a gente vai conhecendo uns aos outros. Igual ontem eu tava lá, tá lá o Cifredo. Eu falei, ô Cifredo, dá carona pra eu fugir desse inferno aqui na volta? Ô, pois não. Porque é uma panela, todo mundo se conhece, todo mundo é normal. Só que o problema da panela é que aí, quando é panela, você não julga a competência, é mais difícil. Outro técnico, qualquer um outro técnico no lugar do Anderson Morangueira, já tinha cascado fora, já tinha sido mandado pra rua. Mas como ele é da panela do América, já trabalhou na América, começou na América, blá, blá, blá, aí o pessoal fica segurando, massageando o ego dele. Ó, agora eu vou arrumar briga com um monte de gente, igual o Milagres. O Milagres é nosso ídolo, que treina tudo, que não sei o quê. Não pode, tem que deixar o Milagres o resto da vida como treinador da base. Que é isso, gente? É igual o Givanildo, o resto da vida treinador nosso. Que é isso, gente? Bom, é o seguinte, se você quer ser, pelo menos, o América não pode, não tem opção. Igual o Henrique falou, não tem opção de ser profissional. Não. Ele tem que ser profissional, senão ele não sobrevive. O negócio é o seguinte, ó, muito bom, panela, muito bom. Ó, agradeço muito dentro do Moreira, que treina tudo, Milagres, o que for. Mas o negócio é o seguinte, aqui no América, se a gente não consegue mostrar resultados, a gente tem que cascar fora, porque até se gostar da América, você vai fazer isso, é igual gostar da menina. Se você não consegue fazer a menina feliz, você tem que tirar seu chapéu e falar assim, ok, você vai ser feliz e tchau e benção. É isso, então o Edson Moreira, a verdade é essa, ele só tá ali segurado pela panelinha, já tinha que ter sido mandado embora há muitos anos, até porque não cumpre o básico do básico, o feijão com arroz. Eu não acredito que os jogadores estejam fazendo algo contra ele. Não, não é. Eu pelo menos não acredito que o Luan não tenha jogado bem, ou quem não tenha jogado bem por causa dele, não. E até dou um argumento para quem discorda de mim. O argumento de que todo time grande, quando começa na Série B, começa mal. Então, o América começou mal. Aí, que beleza. Talvez nós vamos subir com o Anderson Moreira e tudo mais. Por quê? Porque como todo time grande na Série B, quando começa, começa mal. Agora mesmo o time engrena e tudo bem. Mas eu sacaria o Anderson Moreira agora. Beleza. Muito falei. Pronto, acabou. Sérgio Tavares. Bom, já sabe a minha opinião. Ela pode mudar. Não sei. Não. Eu sou coerente na minha opinião. Posso mudar de opinião, mas eu vou ser coerente. Eu só discordo do Corneta, por exemplo, quando ele diz que o que importa é resultado. É nesse ponto que eu não concordo. E aí eu sou coerente com o que eu tenho falado. Não é porque o resultado não vem que eu vou demitir. Eu tenho que avaliar o trabalho. Se o trabalho não está indo bem ou se eu não estou conseguindo fazer análise do trabalho, aí é outro problema, né? Aí, ok, aí vamos ver uma situação. Mas não é porque o resultado não vem. O futebol não é lógico nem matemático. Você faz isso e aí vai dar isso. Não é, tem um monte de fatores que interferem no negócio. Inclusive, uma gestão que talvez o Anderson seja incapaz de fazer. Pode ser. Hoje no grupo estavam falando lá, acho que foi o Daniel, comparou o Anderson com o professor dele, da UFMG, não sei o quê. Falou que ele fala mal dos atletas, não sei o quê e tal. Eu só posso repetir o que ele está dizendo, né? Eu não sei como é o Anderson no dia a dia, não tenho como avaliar isso. Mas se ele... E aí, quem tem que avaliar é quem vai demiti-lo, né? Se lá no América estão avaliando e vendo que a gestão do Enderson é ruim, então, claro, vamos repensar isso, vamos demitir. Mas não é por causa do resultado, entendeu? E a minha análise não passa por essa análise, porque eu não tenho parâmetro para isso. O que, que eu posso analisar? Os jogos. Ah, nos jogos eu vou ver, ah, não, a América tá evoluindo, não, agora piorou, agora tá desencontrado. Eu até concordo um pouco com o Alisson que nos últimos jogos o América deu uma caída. Contra o Vila eu não assisti, mas pelos comentários de vocês foi deu uma queda. Contra o Inter eu acho que nós jogamos bem. Ontem nós fomos pífios, mas o Oeste também foi e tal. Então, eu concordo que teve uma queda. E aí passaria uma reanálise em cima desses últimos resultados. Mas não por causa do resultado, e sim pelo trabalho. Na minha opinião, o Enderson ainda continuaria, pelo que eu estou vendo. Mas, claro, tem que ficar sempre analisando para ver o que está dando errado. O que, que a gente pode fazer para melhorar? Por que, que o resultado não está vindo se o trabalho está sendo bem feito, né? Você pode chegar à conclusão que o trabalho está ruim também, né? Pode. E aí passa por essas outras questões que, às vezes, a gente não consegue analisar. Concordo que a gente não está lá dentro e não tem como saber. Só contextualizar um pouco mais para quem não está do grupo, o que, que foi o comentário do Daniel, e aí mais uma vez, isso foi um comentário do Daniel, a gente não está lá dentro, não sabe como é que funciona, ele comentou que o Enderson internamente é ríspido com seus jogadores e enfim, trata os jogadores não muito bem, mas que externamente ele dá desculpa. E, basicamente foi esse o comentário. Eu não entendi muito o que que Daniel queria, algum comentário sobre essa parte, uma coisa, isso é notório e foi até o que causou muito a demissão dele no Santos, foi assim, ele realmente ele é muito ríspido no trato com os jogadores, não sei se ele era desde que ele era treinador do Magno, quando ele treinava em função do Magno, ele foi professor lá antes de seguir na carreira profissional, quando ele estava na base do X aqui de Minas, ele sempre foi muito ríspido, quando ele foi profissional ele continuou muito com essa pegada, e jogador, nem sempre tem jogador quando tem mais estrela, não aceita. Eu não acho que isso seja um problema assim com esse elenco do América, eu acho que os jogadores em si acho que estão levando um pouco mais ok por serem jogadores que estão poucos, já tiveram uma rodagem, já tem uma estabilidade um pouco maior. Se eu pensasse talvez o Luan, o Bill, não vejo uns outros assim que ainda se teriam tanto problema assim de ego. Só que o problema é que, pegando um pouco no trato, você pode ser um cara que te cobra muito, te xinga muito, e ele chega nos jogos, ele fica se inventando desculpa. E nos últimos jogos, a desculpa dele tem sido comentando que tem faltado atitude. Acho que talvez para um jogador ficar escutando jogo após jogo que tem faltado atitude, por exemplo, foi atitude em tempo, atitude no jogo, que o time tomava decisões erradas, aí para mim está passando a bola só para os jogadores e talvez os jogadores possam começar realmente a sentir um pouco isso. Eu não acho que eles estão fazendo corpo mole a priori, mas eu acho que isso pode gerar um desgaste muito longo, porque o cara está tentando correr por ele, fazer o que ele pede, e nas entrevistas pós-jogo ele sempre falando que a culpa é dos jogadores por decisões ruins, por falta de atitude aqui. Então, talvez isso possa pesar bastante para ele, mas acho mais no futuro. Ele tem muito essa questão do... Ele é muito ríspido no trato. Ele não é um jogador que não fica muito mimando o jogador, não é muito de conversa, ele sempre parece muito duro na hora de cobrar dos jogadores. Isso causa problemas com ele, com o elenco, se isso foi problema em alguns times que ele passou. Ele é da escola do Bernardinho do vôlei, daquele técnico russo que dava tapa na cara das meninas, aquela coisa. Isso, não, né? Uma coisa que o pessoal explica muito por ter saído da educação física, não ter sido um jogador. Então, assim, se ele fosse muito amigão nessa escola, talvez ele não tivesse chegado no futebol profissional, porque você precisa ter muito de cobrança lutado. Mas não sei se necessariamente só pelo fato dele ter saído da academia, não. Tem muito ex-jogador que é ríspido também no trato com seus jogadores. Leão, por exemplo. Nossa, Leão era bruto pra cacete. É ao contrário do Dorival, por exemplo, né? Sim. Que já parece ser bem mais calmo. E até mas eu acho que muitas vezes acaba montando em cima dele por causa disso, né? O que eu acho que irrita mais jogador não é nem o fato de ser ríspido, porque ser ríspido seria cobrar a mais, né? E cobrar com um pouco mais de intensidade. Eu acho que isso até o jogador se acostuma. Acho que o que deve incomodar mais jogador, e que eu vejo o Enderson fazendo também, é essa história do eu ganho, nós empatamos, vocês perdem, né? Isso aí que acho que jogador deve ficar puto com isso. Você acha que ele faz isso? Pois é, nos últimos jogos aí eu tenho que ter. Eu não consigo concordar. Quando ele fala que tá faltando a atitude dos jogadores, ele tá se eximindo da culpa, né? Mas ele não fala. Tá faltando a atitude dos jogadores. Dos jogadores. Faltou a nossa atitude. Ah, mas entendeu? Isso aí ele fala moral. Quem tá lá em campo é o jogador. O jogador saca que ele. Tá, eu entendo que possa ter essa interpretação. Mas assim, quando vocês falam que o Anderson é o rei da desculpa, e aí a desculpa do gramado, da arbitragem, do buraco da grama, da chuva que estava muito molhada, etc e tal, beleza. E eu até entendo esse tipo de desculpa naquele momento em que é exatamente para se preservar o jogador, na hora que ele está falando com a imprensa. Ah, por que perdeu hoje? Porra, não perdeu porque fulano de tal errou aquela bola e deixou o cara passar, entendeu? É isso, uma coisa que o treinador não pode fazer. E aí concordo que ele inventa mil desculpas quando ele tem a oportunidade. Agora, nessa de te tirar o corpo fora quando o time perde, e mais do que isso, tentar se vangloriar nas vitórias, eu confesso que eu não consigo ver o Anderson fazendo. É. Até porque deram muito poucas vitórias também, não deu muito pra ele fazer isso também. Não, ainda, né? Mas já teria dado pra perceber, né, Felipe? Dá sim, eu acho que sim. Não, eu acho que você não faz mesmo, não, mas eu tô sentindo, as últimas entrevistas, eu sinto ele culpando muito mais os jogadores, mas realmente vangloriar de vitória ele não faz, essa parte, mas eu tô meio exima dele. Mas de culpar os jogadores, eu acho que ele tem feito, porque eu já li em duas ou três entrevistas pós-jogo, recentes, ele comentando não só de falta de atitude, como comentando que o time tem tomado as decisões erradas quando tá com a bola lá na frente. Então, tipo assim, ou os jogadores estão realmente não fazendo nada do que ele pede, pra ele poder falar que as decisões são erradas, ou então ele tá assim. Aí eu concordo com você. Se de fato ele chega a esse ponto de dizer que as escolhas são erradas e o que tá sendo feito é exatamente o que ele pediu, aí concordo com você que ele tá colocando muita carga em cima dos jogadores. Agora, se ele tá pedindo alguma coisa diferente, os jogadores estão fazendo diferentes. Aí a gente tem que saber o que se passa. É um treinamento que a gente não tem essa noção ainda, né? Entendeu? Mas, de qualquer forma, assim, quando eu digo que eu não vejo isso no Anderson, é porque eu já vi treinador muito mais incisivo na hora de tirar o corpo fora e botar a culpa nos jogadores. Formiga, tem algum sobre o caso? Não, é o seguinte, jogador é peão. Jogador é peão. E eu sei, no mercado de trabalho, que se você é engenheiro civil, eu não sou engenheiro civil, eu sou programador de computador. Mas o pessoal, meus amigos que é engenheiro civil, fala assim, ó, tem muito engenheiro que é derrubado por causa do peão. Porque os peão não são fáceis de lidar mesmo, não. O engenheiro chega lá, papapá, e manda isso, e o peão vai lá e sabota. Eu sei que isso existe. E isso existe, é muito sério no futebol. Há uma cultura no futebol que é muito... Que isso é que nos apaixona, porque é muito próximo da nossa raiz, da humildade, do povo chucro, do povo humilde mesmo, que trem tudo, é os melhores de bola que tem, é a favela, é a roça, é o ranca-toco, é os melhores jogadores que tem. Isso é que nos apaixona, porque a gente muito humilde, muito tem uma forma de conversar muito mais simples. Quando você pega um caboclo lá do Sion, graduado na UFMG, pra conversar com essa galera, aí fudeu, velho. Aí realmente eu acredito que não vai atingir o coração das pessoas, vai virar aquela palestra que o Bruno lá, o Barroca deu pros jogadores do América. Chegou lá e falou, vai ficar 10, fez até jogador chorar lá, mas não entra no objetivo da vida do peão. Então eu acredito que exista um linguajar para atingir o coração do jogador de futebol. Eu acredito nisso. E eu sei que técnico de sucesso sabe ter o time na mão, motivar a galera, que é até o que eu acredito que o Givanil tem. Né? Para falar que nós não falamos do Givanil aqui, mas não estou defendendo a volta do Givanil nem nada, até pelo contrário, eu respeito a figura dele, acho que ele já passou. Mas eu não acredito que esse seja o problema do Anderson. O problema do Anderson não é esse, de não ter o grupo na mão. Eu acredito que não. Eu acredito que não tem. Que o grupo que o América tem é muito esperto, muito sênior, muito bom. E estão seguindo o que o Anderson está pedindo e a coisa não está encaixando. Pode ser que, como eu disse, né? Eu não acredito nisso, mas como eu disse, pode ser que na próxima rodada em si, que é até o argumento do Anderson, com três vitórias a coisa começa a fluir, pode ser que em algum momento a coisa comece a fluir, que é o que acontece com todo time grande. Mas, no momento, o que eu acredito que seja é falha do Anderson em ler o jogo. Em, por exemplo, escalar o Mateuzinho de início? Não. Sabe que o Oeste é um time... Não adianta vocês falar que o Oeste é ruim, é lógico que é ruim, mas um time quando entra pra fidar, que perde e ganha, é difícil demais fazer gol nesse time. Aquele perde e ganha, que chuta e rebate, bate e rebate, aquilo é difícil de furar. O Anderson, se fosse um pouquinho mais espertinho, ele tinha posto ali o Gés Magrão ou o Renan Oliveira. A gente jogou tanto com o Renan Oliveira desde o início do jogo no Campeonato Mineiro, ele ganhou alguns jogos, por que agora não era a hora? Mais que a gente odeia o Renan Oliveira, mas o cara tem que saber ler o jogo ali, quem é que tem para jogar e o momento das coisas. Eu acho que a gente ainda não acertou, não é porque o grupo não está na mão do Anderson. Isso eu acredito que o pessoal sabe, respeita o América, respeita o Anderson, e eu acho que o Luan, o Bill, acreditam no América e acreditam que o América é a chance deles brilharem. Eles não vão jogar o nome deles na lama, fazer um campeonato pífio. Não acredito nisso. Isso o Anderson pode chegar lá amanhã e falar pros caras, falar, você é o Bill, você é o Luan, vocês vão fazer uma palhaça dessa, eles não vão fazer isso, eles vão se entregar ao jogo. Eu acredito que estão sendo comandados de fato, mas eu acho que o Anderson, o arsenal dele, o Anderson, ele é um cara estudado, se ele é um cara que veio da academia, ele deveria ter aprendido a primeira lição de qualquer um que entra na academia. Se você faz um MBA, se você faz um mestrado, se você faz qualquer coisa na academia, a primeira coisa que você vai aprender é o seguinte: nunca pode parar de estudar. Nunca. O Enzo está precisando estudar de novo, porque ele está muito lá atrás, muito bobo. Ele está num nível, e isso que eu acredito, é erro puro de técnico, de leitura de jogo. Ele precisa estudar isso daí. Muito bem. Mais alguém comentar alguma coisa ou vamos para a Bale Colatina? Eu queria só usar um exemplo para citar isso, dessa parte que eu falei que está me incomodando, que o Anderson não muda esquema, ele só muda peças, ele não muda forma de jogar, ele só fica tentando trocar um jogador pelo outro e tal. Uma coisa que exemplifica isso, a gente está o ano inteiro com o Magrão batendo escanteio. O ano inteiro. A América deve ser o time que mais bate escanteio no Brasil. Se o Felipe, que fez aí a pesquisa dos passes, se puder fazer essa do escanteio, é capaz da gente ser o time que mais bate escanteio. O Magrão bate escanteio desde o início do ano. Isso não funciona. O Anderson mantém o Magrão batendo tudo enquanto é escanteio. Toda vez que o Magrão está em campo, é ele que bate o escanteio. Não é possível. Alguma mudança tem que acontecer, você pode insistir para tentar fazer com que aquilo evolua? Pode, mas já não está funcionando tem muito tempo. Não é possível que a gente não consiga treinar um outro jogador batendo escanteio e tentar fazer dessa jogada uma arma, já que a gente tem tantos escanteios nos jogos. Essa falta de leitura que o Formiga citou aí, que eu concordo, isso faz muito mal para a equipe. O Anderson, a impressão que dá é que passa os jogos e a coisa... Nada dessas coisinhas miúdas vão evoluindo, fica tudo do mesmo jeito e tentando ver se a sorte vai sorrir pra gente e a gente começa a ganhar os jogos. Vamos ver até quando isso vai. Só com curiosidade, então, o América bateu 77 escanteios na Série B. É o líder. Muito bem. E deve ter feito um gol. E o segundo colocado tem 57, só pra ter uma ideia. Pois é. Muito bem. Então, nesse momento em que o Sérgio Tavares está morrendo de ciúme, porque o Alisson pediu estatística para o Felipe, não para ele. E foi atendido em 10 segundos, hein? E foi atendido em 10 segundos com qualidade, rapidez, qualidade. Muito bem, olha só, só aumentando o ciúme. Não vamos começar a DR no programa, não. Depois do programa vocês resolvem a vida de vocês. Vamos para a Bale Colatina. O Corneta teve que sair mais cedo, gente, mas deixou os votos dele aqui. Seu Sérgio Tavares, o bala do jogo teve? Você vai perguntar pro Felipe, não? Mas não, tô perguntando. Vamos lá, você quer o bala da galera? Quem tá extraindo é o Alisson. Eu tô aqui me mantendo firme e forte ao time titular. Vamos lá, ó. A Tel votou nela mesmo. É um voto pra Tel. O Lucas, como bala do jogo. Eu queria saber se ela justificou. Não, ela só falou bala, eu. Tá. O Lucas votou na Eisenbach, que eu acho que ele devia estar tomando. Teve um voto para ninguém. Um voto para o Rafael Lima. Um voto para o Zé Ricardo. Um voto para o Christian. Um voto para o Messias. Dois votos para o João Ricardo. Dois votos para o Bandeirinha, que deu aquela boa para a gente. Apontou o impedimento. Apontou o impedimento. E o vencedor, nosso craque pé morno Formiga, com 5 votos. Muito bem, Formiga então foi o bala da rodada com 5 votos. Ô, Felipe, quem que você vota pra bala do jogo hoje? Eu voto no Bandeirinha, porque se a gente conseguir um ponto desse jogo, a gente deve muito ao Bandeira, né, que ajudou bastante naquela. Então eu fiz um voto no grupo e reforço aqui, pra mim o Bandeira é o bala, porque ele deu um ponto pra gente. Acho válido. Wallison. Eu tento ao máximo dar sempre bala e colatina para os jogadores, ou no máximo para o treinador. Eu tento não fugir disso, não. Mas eu quase, de tanto que o jogo foi feio, eu quase votei no Formiga pelas suas narrações alcoólicas no grupo do Decadentes. Aliás, a avaliação de intervalo foi perfeita. Exatamente, aquilo foi brilhante. Mas mesmo assim, eu vou continuar firme na minha missão de sempre escolher jogadores ou treinador. Então vou votar no João Ricardo. Muito bem. Seu Sérgio Tavares. Não, eu vou votar no Formiga, que foi sensacional. E o João Ricardo foi bom e tal, mas não teve uma jogada que ele defendeu e tal. Não achei que ele... Aliás, não acho que ninguém destacou. O jogo foi muito ruim, daqueles de dar calo nos olhos. Não consigo ver ninguém assim, não. Vou votar no Formigão mesmo. Também não vejo razão para o João receber voto nesse jogo, não. Se eu fosse alguém dentro de campo, eu votaria no Rafael Lima. Mas eu fico dividido entre o Formiga e o Bandeira. Eu votaria sim no Formiga, e eu vim para esse programa com a intenção de votar para o Formiga, mas quando eu cheguei aqui para fazer esse programa, eu não sabia que o Formiga tinha levado um amigo que estava lá atrapalhando o time do América. Então o Formiga perderá o meu voto, e eu vou votar no Bandeira junto com o Felipe. Fica empatado 2 para o Bandeira, 2 para o Formiga. E o desempate é o voto do Corneta, que também votou no Formiga, então o Formiga vai ser eleito o bala da rodada. Eu não votei, aqui. Não. Ah, você não votou ainda, não? Então vota você, Formiga. Vota não, Formiga. Eu ia votar no meu colega de arquibancada, porque ele leu o jogo muito bem, tirando a hora que ele deixou o menino nervoso lá pra chutar no gol. Mas ele falava, Bill, o que você tá indo pra frente, você pra trás, você tem que ficar aqui na frente, puxa a zaga. Ele cantava o jogo muito bem, ele lê muito bem o jogo, gente. Você tá gritando. A torcida da América é cheio de técnico mesmo. É um dos caras que lê, que você vai e fala, por que, que o treinador não escuta isso? Sabe, eu acho que se eu fosse técnico da América, de vez em quando eu disfarçava e ficava ali no meio ali da torcida pra escutar essas dicas. Porque é demais. Assim, ó, mas não, o meu voto bala vai pro Zé Ricardo, que é umas coisas que você vê no jogo e você não vê na televisão. O cara jogando sem bola, a postura do cara, o respeito que ele tem. Sabe o que acontece? Eu fui lateral esquerdo, muito exuberante, lateral esquerdo Formiga. e o que acontecia? A minha maior glória, a minha glória, era quando o time adversário não fazia nenhuma jogada do meu lado. Eu voltava pro vestiário com o cabelinho sequinho, sem correr, sem suar nem nada. Por quê? Porque era uma bola, duas bolas que eles mandavam pro meu lado, eu matava no peito, que trem driblava o ponta dos caras, tocava ali de lado e pronto. Os caras tinham respeito, não mandava mais a bola pro meu lado. O Zé Ricardo é um meio campista, é logo a bola sempre tá em cima dele. Mas o respeito que o menino tá pegando ali no meio de campo, depois eu arrumei até um embrólio com um amigo nosso, decadente, que ele falou, não, o Christian é melhor. Eu falei, beleza, mas o Christian é mais baixinho, mais corredor e tá mais esperto. E eu também gostei do Christian. E também seria o meu segundo voto pra bala. O segundo pro Christian, o terceiro pro Messias. E olha pro CV, hein, os três da base. Mas sem querer ser da base, hein. Não, pra mim, eu não sou xiita, não. É por causa da postura no jogo, cara. Você vê que o adversário começa a evitar aquele jogador. Você vê que o adversário começa a ter medo de... Não, ali não dá jogo. Então vamos pro lado de lá. Eu voto no bala, no Zé Ricardo, por causa disso. Como ele se impôs, ele evitou a galera de vir pra cima dele ali. Não sei se ele não, na televisão, vocês viram alguma outra jogada que ele falhou, espirrou o taco, né? Como eu vi do Rafael Lima ali no jogo. Mas acontece. Ô, Formiga, deixa eu só te fazer duas perguntas rapidinho aqui pra não tomar muito tempo. Você jogava de lateral direito ou esquerdo? Esquerdo. E quantos anos você tem? 44. você tem um vídeo? Você tem algum vídeo aí pra me mandar? Eu tenho um DVD, não. E a gente manda muito bem. Nós estamos precisando. Apesar da defesa do voto muito bem embasado no voto no Zé Ricardo, quem leva o bala dessa rodada é o exuberante lateral esquerdo do Formiga Sport Club, seu Rony Franks. Muito bem. Colatina, o Sérgio Tavares. Colatina, vamos lá. Teve um voto. O Lucas, que votou na Enzimbar, votou na costela de porco. Acho que não caiu muito bem a costela que ele estava comendo. Teve um voto no Corneta, acho que no banimento do Corneta em si, e não no Corneta. É, um voto no Bill, dois votos no time inteiro. Aspas, um voto no banimento do Corneta é um voto no Corneta porque foi um alto exílio. Isso, exato. Por isso que eu falei, é um voto pro Corneta, mas expliquei que não era que estão contra o Corneta, estão contra o banimento dele, que foi feito por ele, né? Logo estão contra o Corneta, mas vai lá. Ok. dois votos em todo mundo, na comissão e no time e tal. Três votos no Luan e o vencedor com 8 votos foi o Posto Ipiranga, Enderson Moreira. Muito bem. Formiga, exuberante foi o lateral esquerdo do Fortaleza. Você quer começar votando com o Latino? Quem foi o pior em campo? Na minha opinião, o pior jogador em campo foi né, eu não vou dar o Colatina pra ele, mas o pior jogador em campo, pra mim, na minha opinião, foi o Mateuzinho, coitado, porque ele não fez nada. Ele não existiu naquele jogo. Mas pra mim, a culpa não foi dele. Por isso que eu dou o Colatina de novo, gente. Não é implicância, é com o Anderson, porque tem coisa que depende do treinador. O treinador tem que ler o jogo, tem que saber algumas coisas. Se o treinador me escalasse na meia-direita, eu ia ser o Colatina do jogo, cara, porque eu não sei, eu não consigo me orientar num jogo, num futebol de campo, sem ver a linha lateral. De tantos anos que eu trabalhei na linha lateral, eu não consigo. Se você me coloca no meio de campo, eu não consigo. Então é isso, pra mim, a culpa é do treinador, não é do coitado do Mateuzinho que tá aprendendo a jogar bola agora. Culpa, o Colatina é de novo Anderson. Não tô pegando pé, hein? Muito bem. Seu Felipe. Eu acompanho o voto do nosso amigo Formiga. Pra mim, o Colatina do jogo foi o Anderson, novamente. Alisson? Pode justificar, Felipe. Não, é um pouco por implicância, mas ele também merece bastante dessas das outras. Então nós tivemos um voto no Anderson, que não é por implicância, mas ele mereceu nesse jogo, e nós tivemos um voto para ele por implicância, mas ele mereceu nesse jogo. O Alisson Fernandes, acho que já tá resolvido? Não, dá para empatar ainda, né? Mas vamos lá. Eu vou de Anderson Moreira. Então já tá resolvido. Sérgio Tavares. Eu vou no Luan, achei que ele foi péssimo ali do lado, toda bola ele tropeçava, tocava mal e tal, não produziu nada, tanto que quando o Magrão entrou, o Magrão não fez grande coisa, mas já deu uma, mudou um pouquinho ali, me deu um pouquinho de esperança, apesar de que no final não deu nada, mas o meu voto no Luan. Concordo, melhorou também, eu cheguei a pensar no Luan, mas vocês aqui à noite me convenceram de que muito da inefetividade dos jogadores em campo ontem foi em razão da forma como o Anderson escalou e preparou seu time para encarar o Oeste. E aí eu vou também no Posto Ipiranga, não por unanimidade, porque toda unanimidade é burra, mas Posto Ipiranga, então, é mais uma vez o nosso Colatina da rodada. Certo, senhores? Então certo, é isso. Certo. Na terça-feira, no Estádio Independência, às 7 horas da noite, ou 7h15, ou 7h30? 7h15. Então, às 7h15 da noite, teremos à frente o Santa Cruz, que vem fazendo aí um campeonato, no mínimo, digno, né? Vem de um empate contra o Internacional, também no sábado, um jogo que foi corrido ali para os dois lados. Já estão abertas as apostas para o bolão do Decadentes. Aliás, como é que foi o bolão, Sérgio? Isso. Temos novo líder, Matheus Eduardo, 36 pontos, passou o xará Sérgio Meira, que está com 34. Só duas pessoas cravaram 0x0, que foi o Jairo e o Breno. O Jairo tá em terceiro agora e o Breno em quinto. Muito bem. Então é isso, temos o bolão. Esses foram os destaques do bolão da rodada. E na terça-feira a gente pega o Santa Cruz lá na Independência, aquele joguinho que tem tudo pra América ganhar. Mas eu falo de todo jogo, né, gente? Então não vale. A gente volta então na quarta-feira, 8 horas da noite, para falar daquela partida. Assim como o Felipe estreou hoje, se alguém quiser participar na quarta-feira, é só dar um alô, a gente combina tudo certinho. E vamos para cima, gente. Acabou, não, só. Ainda é isso? Oitava rodada? Oitava, vamos para cima. Tá no comecinho. Faltam só 30. Temos apenas 90 pontos em disputa. Então, vambora. Acabou nada, não. Há 3 pontos do G4 ainda. Proveitoso olhar para frente do que olhar para trás. Eu não fico muito satisfeito com a apresentação do América ontem, mas também não estou no ponto de embrulhar tudo e vamos jogar fora, porque esse time não presta, precisamos de 4 ou 5 jogadores, e troca treinador, volta a Giva, gente, pelo amor de Deus. Vocês esqueceram que o Giva tomou de 3-1 desse mesmo Oeste lá em 2015, né? Então, sou eternamente grato, já falei isso aqui, mas vamos pra frente. E sobre treinadores, estava lembrando que agora, não sou de assistir o Esporte Espetacular, não, mas por acaso assisti hoje pela manhã e passou uma matéria, claro que do ponto de vista só, basicamente, dos treinadores, até porque os diretores de futebol dos clubes se correram fora, né, não quiseram conversar sobre o assunto, mas passou uma matéria no Esporte Espetacular hoje sobre essa cultura de ficar trocando de treinador a todo momento, essa cultura de curto prazo que o futebol brasileiro tem. Não é a solução para todos os problemas. A gente já falou aqui que não é necessariamente garantido que você vai ter resultado se você mantém um treinador durante muito tempo, mas é uma matéria interessante. Tem vários treinadores belíssimos aí na sua carreira, estão lá dando seu depoimento. Eu acho que vale assistir, entender um pouco mais do porquê que eu fico defendendo aqui, acho que o Sérgio também, de cortar com essa cultura de ficar escolhendo treinador a cada 3, 4, 5 resultados. Enfim, é uma luta ingrata porque é lutar contra o sistema, né? É isso, senhores. Felipe, muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui hoje. Seu Rony Formiga Exuberante Franks, obrigado por você ter vindo mais uma vez. Valeu. O pé morno do Decadentes. Alisson Fernandes, muito obrigado. Seu Sérgio Tavares, cada um deixar aí seu boa noite agora, começando pelo Felipe. Bom, então, obrigado pela oportunidade, né? Espero poder passar mais vezes no futuro, poder contribuir um pouco com as estatísticas pro Alisson, né? Claro. Parece que tá faltando. Pode mandar seu currículo, viu, Felipe? Tá gostei do trabalho. Mas é isso. Agora, independência terça-feira, lá sofri em loco também, igual o nosso amigo sofreu aí em Barueri, né? E torcer para que, por mais que eu não seja otimista com a mudança, mas vamos lá sempre torcer, porque se o Anderson queimar minha língua, eu fico feliz, eu não fico triste. Então, já que é ele no comando, vamos dar um apoio ali e ver esperar uma vitória sobre o Santa Cruz. Né? Muito bem. Seu ponto esquerdo exuberante, seu boa noite. Lateral esquerdo. Lateral. Pessoal, boa noite, e eu vou falar uma coisa, o segredo do Givanildo é que contava com essa torcida maravilhosa para dar as dicas. Torcedor do América é sempre um ótimo treinador. Um grande abraço para vocês e prestem atenção em quem não está com a bola. Quando você estiver lá na Independência, não fica olhando só os melhores momentos, não. Você, aproveite que você está na Independência, veja quem não está com a bola, como o jogo se desenrola aonde com os jogadores que não estão participando diretamente da jogada. Abraço. Valeu. Olha aí, uma nova teoria, hein? A coisa desandou depois que fecharam a Ismênia e a torcida americana parou de ajudar o treinador do lado de lá. É. Sérgio Tavares, seu boa noite. Boa noite, galera. É isso aí. Terça-feira estamos lá. Terça-feira é dia de licor de figo, de turma do fundão. Chapar todas, bora lá no campo. Muito bem. Vai ter costela gaúcha? Não, na terça é mais cedo, aí não, acho que não vai rolar. Mas no outro jogo, que é no sábado, acho que 7 horas da noite, a gente já tá combinando de chegar lá pro voo de 10 da manhã, então tá todo mundo convidado. Beleza, Márcio Fernandes. A hora que vai chegar, sabe? A hora que vai sair é que é o problema. Ninguém sabe. Então, quarta-feira a gente tá aqui cobrindo a volta do Givanildo, então todo mundo já tá convidado para escutar o programa de quarta-feira. E para fechar, já que o Corneta nos abandonou, eu vou aqui deixar uma mensagem edificante. Aí é sim. Somos as coisas que moram dentro de nós. Por isso, há pessoas que são bonitas. Não pela cara, mas pela exuberância do seu mundo interno. Tá certo! A gente vai lá, próxima semana que se aproxima. Que, aliás, começou hoje, se aproxima não. Vamos nessa e quarta-feira estamos de volta. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau, tchau. Falou.